diferente. E não adianta você ir embora. Você é por dentro o que é por fora. Não se aborreça, assuma a beleza de ser você. Assuma a beleza de ser você. Assuma a beleza de ser você. Porque você também tem todo o direito de ser alguém nesse mundo. Porque você também merece respeito, amor, paz. Que todos nós somos seres humanos. Seres humanos. Seres humanos. Seres humanos. Olhe para cima e olhe para baixo. Corra até o espelho, olha pra frente. É você mesmo, não pode ser diferente. Você é por dentro o que é por fora. Não se aborreça, assuma a beleza de ser você. Assuma a beleza de ser você. Assuma a beleza de ser você. Porque você também tem todo o direito de ser alguém nesse mundo. Porque você também merece respeito, amor, paz e conforto. Você que é o que todos nós somos, seres humanos.